corações dos lugares altos. Pra quem persiste, fiel com atos, existe um lugar, sei que é reservado. Guerreiro e guerreira, o descanso aguardado. Bem melhor que o melhor e sorte criado. Bem maior que os 5 estrelas mais premiado. Na eternidade, minha posteridade. Sonho com isso todo dia, não é viagem. Ele prometeu, morada vou preparar. Pros humildes de espírito terão lugar. Pros justos fiéis ao Cordeiro recompensar. Os que andaram no estreito a semear. Aos que negaram-se a si mesmo sem questionar. Cansados, fatigados, não deixaram se levar. As tentações diárias resistiram sem pensar. Falta pouco, ele logo, logo voltará. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Sua palavra é nossa garantia. É a certeza que nos move na luta da vida. Quando abro meus olhos, o que me inspira? O alento pra minha alma quando fica tudo cinza. É aquela fé que nos sustenta, se a chapa tá quente. Motivação para lutar, trazemos na mente. E revestido da armadura, enfrento valente. Resistindo até que ele fuja da minha frente. Supere medos, supere suas aflições. Enfrente medos, mate os seus leões. Mesmo ferido, siga na caminhada. O melhor está no porvir, é o que nos aguarda. Não é utópico nem lógico, quem sabe crer. É a crença que nos move, é o que nos dá poder. Só quem está na caminhada pro próximo nível crê na vitória mesmo que pareça impossível. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Se está difícil, não recue. Fique firme, avance e lute. Deixe pra descansar na eternidade. Vista sua armadura, combata o bom combate. Não há problema que não dê pra superar. Não há gigante que não dê pra derrotar. Não há barreira que não dê pra ultrapassar. Não há muralha que não dê pra derrubar. Saiba, quando a fadiga tentar falar mais forte, lembre que ele é contigo e venceu a morte. Lembre do seu mar vermelho que ele abriu. Fique tranquilo, se o emprego dos sonhos ainda não saiu. Fique tranquila que sua promoção já vai chegar. O filho pródigo livre das drogas vai voltar. Você vai vencer a batalha, passar no vestibular. E o príncipe encantado quem espera alcançará. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Yeah. Falta pouco, falta, então mantenha calma. A melhor vitória é aquela que vem suada. É questão de tempo, a vitória sempre vem. Seja fiel, vai terminar. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem. Continue firme, permaneça firme. Nossa luta terminará bem.